tem que mudar. Assumir e descobrir sua própria identidade. Você pensa que é aquilo que deseja, mas não passa de uma máquina pensante do sistema. Religião, religião, religião, religião te conduz em massa, prometendo solução. Artifícios mil pra te dar a salvação. Pelas boas obras você vai entrar, mas eu vou te dizer, estão querendo te enganar. Tem que mudar, tem que mudar, pra que Cristo em você apareça. Tem que mudar, tem que mudar, pra que Cristo em você aconteça. Tem que mudar, tem que mudar, pra que Cristo em você aconteça. Seja um comigo nesta geração, se liberte das garras dessa corrupção. Liga os fatos e me dê a razão, porque juntos somos um nesta revolução. Temos fé em Jesus que representa o Pai, e o Espírito Santo nos garante a paz. No reino de Deus você vai entrar, pois eu posso te dizer que ele está pra chegar. Tem que mudar, tem que mudar, pra que Cristo em você apareça. Tem que mudar, pra que Cristo em você aconteça. Tem que mudar, tem que mudar. Você acha esquisito porque canto e danço, mas eu vou te dizer, você vai escutar. Miriam dançou e Davi também, e o Espírito que os moveu move a mim também. Se você não acredita, comece a acreditar. Assim como eu, você também vai dançar. Somos jovens despertados a viver em união com Cristo, em nossas vidas fazemos revolução. No reino de Deus não há voluntários, porque somos todos jovens comissionados. Pra mudar é Cristo, pra viver é Cristo, para ser é Cristo, porque ele é a vida. Pra mudar.